Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Olá, minha gente. Estamos chegando para apresentarmos mais uma audição do programa Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira todo final de semana? Comigo, Felipe Araújo. Eu é que produzo e apresento este programa feito exclusivamente para você, ouvinte amigo. Vamos abrindo o Clássicos da MPB desse final de semana com a cantora Simone e logo na sequência o grupo Os Paralamas do Sucesso. De quem insiste em não lembrar, do sentimento em flor, o despertar do amor não se apaga mais dos corações. Amor nenhum tem tal poder de provocar recordações. Bastou se ver mais uma vez para sentir que não passou. Não se apaga mais dos corações. Amor nenhum tem tal poder de provocar. Que não passou, bastou se ver mais uma vez para sentir que não passou. Clássicos da MPB.

meu mal. Lembro afinal um triste adeus. Sou agora no mar desta vida um barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Clássicos da MPB. Nós tivemos, neste primeiro bloco do Clássicos da MPB, a presença de Nelson Gonçalves com a participação especial de Martinho da Vila, Lembranças, Rádio Táxi, Você Se Esconde. Estamos apresentando Clássicos da MPB, o espaço onde você, todo final de semana, confere conosco o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna trazendo para você o cantor Vando. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB.

Nós tivemos a presença do cantor Vando com a música Viver e Deixar Rolar o Sentimento. Marina Lima, para começar, você está curtindo comigo Clássicos da MPB, o espaço semanal onde você revive duas horas com o que há de melhor na música popular brasileira. Da música nacional, clássicos da MPB. Tem um mistério.

Para fecharmos esta sequência do Clássicos da MPB deste final de semana, nós tivemos a presença de Prentice com a música Não Diga Nada, Absinto Lobo. Estamos apresentando Clássicos da MPB, um espaço onde você revive o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a mais um breve intervalo e quando voltarmos eu trago para você o grupo The Fevers. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Já estamos de volta para continuarmos com o Clássicos da MPB deste final de semana. É sempre um prazer estar em sua companhia, é sempre um prazer estar pertinho de você com o que há de melhor na música popular brasileira. Eu sou o Felipe Araújo e lhe agradeço pelo carinho, da sintonia, da preferência. Agora nós vamos reviver a presença do grupo The Fevers e logo na sequência, Marcos Sabino. Clássicos da MPB. Agora casar, mas por favor, mostre nos olhos. O Clássicos da MPB trouxe para você recordar o grupo The Fevers com a música Troca Troca. Marcos Sabino, Dança das Horas. Estamos apresentando Clássicos da MPB, um pouquinho da música popular brasileira, todo final de semana para você recordar com a gente e matar a saudade de grandes momentos de sua vida. Eu trago agora a presença do cantor Ney Matogrosso. E logo na sequência tem o grupo Demônios da Garoa com a participação especial do cantor Benito de Paula. Divino esse teu manequim, brincando de olhar pra mim. Que coisa mais chique, se quer que eu fique afim. Faz de conta que tudo é possível até eu ficar com você. O jeito que me faz sentir sabor de homem-homem. Chegar de mansinho, carinho é bom de fazer. Boca a boca, só queijos e beijos, o vinho e acontecer. Puro e sem gelo, magia e fantasia no ar, me deixa sonhar. Um brilho insinuante, tão doce é esse instante, outra vez coração quer brincar. Um brinde ao sucesso, um gosto de moer Chandon. Meu bem, faz de novo. É bom. Um brinde à conquista, amor de revista, casaco de pele, visão. Sabor de only one. Chegar de mansinho, carinho é bom de fazer. Boca a boca, só queijos e beijos, o vinho e acontecer. Puro e sem gelo, magia e fantasia no ar, me deixa sonhar. Um brilho insinuante, tão doce é esse instante, outra vez coração quer brincar. Ao sucesso, o gosto de moer Chandon. Meu bem, faz de novo que isso é bom, bom. Um brinde à conquista, amor de revista, casaco de pele, visão.

desejo, te beijo e vou seguindo. Os nossos caminhos vão no destino só. Nós somos sol e lua juntos. O amor uniu os nossos mundos. A gente se olha, se namora e dança o balé da vida. Viver é tão simples quando se tem prazer. E porque a gente tem tanta energia assim, se você fica afim, quero outra vez também. Paixão, sintonia. E porque a gente tem tanta energia assim, se você fica afim, quero outra vez também. Tivemos a presença da cantora Joana com a música Doce Prisão, Tunai com a música Sintonia. Estamos apresentando Clássicos da MPB, um espaço reservado onde você revive o que há de melhor na música popular brasileira. E vamos fechando a nossa programação de hoje com a cantora Tânia Alves. E logo na sequência tem a presença de César Camargo Mariano com a presença de Nelson Aires. Leva um lero, que o bolero é longo, e a vida num dado momento pode ter a duração, o tempo de uma canção. E se não for salvo pelo gongo, um sinal faço se for preciso, ao maestro peço um improviso como solução. Nessa melúdia fascinação, tu jogatica, recuerdos de mi coração. No final de tudo, não me iludo, teu coração já me pertence, pois na dança do amor quem vence é sempre a paixão. Nessa memúria fascinação, no jogatica, recuerdos de mi coração. Pode ter a duração, o tempo de uma canção. E se não for salvo pelo gongo, um sinal faço se for preciso, ao maestro peço um improviso como solução. Nessa memúria na dança do amor, quem vence é sempre a paixão. Clássicos da MPB. E finalizamos o Clássicos da MPB deste final de semana na presença de Tânia Alves com a música Dança do Amor. César Camargo Mariano e Nelson Aires nos trouxeram a música Cidade Encantada. E com estas canções, nós finalizamos por aqui o Clássicos da MPB deste final de semana. Eu, Felipe Araújo, agradeço você pelo carinho, pela sintonia. Nós voltaremos a nos encontrar na próxima semana, onde iremos reviver mais duas horas com o que há de melhor na música popular brasileira dentro do nosso programa Clássicos da MPB. A todos, um grande abraço e muito obrigado pelo carinho. Até semana que vem. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.